Voyager, uma missão espacial sem retorno pelo universo da música eletrónica. Sejam muito bem-vindos ao Voyager. Hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro de 2013. Depois de, na semana passada, falarmos aqui no Voyager do início da era espacial, da importância de Von Braun na construção dos foguetes que permitiram os primeiros lançamentos para o espaço, falámos também na vantagem que os soviéticos ganharam aos Estados Unidos ao lançarem o Sputnik, o primeiro satélite a orbitar a Terra. Esta semana seguimos então com o desenrolar do duelo pelos planetas. Este duelo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Thank you. Regressamos então a 12 de abril de 1961. A nave Vostok 1 foi lançada desde o Cazaquistão. Este foguete tinha junto uma cápsula onde estava Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço. Gagarin esteve em órbita durante aproximadamente 108 minutos, a uma altura de 315 km, num voo completamente automatizado, com uma velocidade média de 28 mil km/h. Com isto, mais uma vez a União Soviética adiantara-se aos americanos. Mais uma vez, então, a União Soviética se adiantara aos americanos ao enviar Gagarin para o espaço. No entanto, os americanos responderam prontamente. Apenas um mês depois de Gagarin ter entrado na história, a 5 de maio de 1961, a América envia Alan Shepard para o espaço, tornando-se assim o segundo homem a orbitar a Terra. depois então de União Soviética e Estados Unidos terem enviado o Gagarin e Shepard para a órbita da Terra. Os olhares então dos soviéticos e americanos viraram-se agora para o nosso satélite, a Lua. Para tal, seria necessário domar a arte de viajar no espaço. Isto significa que, além de outros desafios, um deles seria deixar a nave pressurizada e sobreviver no vácuo do espaço. Tecnicamente, esta ação é conhecida por EVA. Thank you. falava eu dos desafios de deixar uma nave. Evidence of things unseen. Os médicos da altura ainda não sabiam como é que o corpo humano reagiria sobre gravidade zero. Foi então que, na década de 60, os engenheiros da NASA criaram a primeira roupa espacial. Esta, desenvolvida para aguentar as condições extremas do espaço, com uma temperatura que varia entre os 120 graus Celsius à luz solar e os menos 150 graus no escuro. Estes fatos tinham também o objetivo de proteger os astronautas do vácuo espacial. Este vácuo espacial que é absolutamente mortal, caso a roupa seja perfurada, pois a diferença de pressão fervaria o sangue do astronauta, matando-o instantaneamente. Em 1965, a NASA prepara-se para lançar duas missões. Missões estas onde testaria a técnica EVA, ou seja, colocar astronautas fora das suas respectivas cápsulas e testar a resistência humana às condições do espaço. No entanto, e mais uma vez, os soviéticos adiantaram-se aos Estados Unidos. A 18 de março de 1965, o astronauta Alexei Leonov passa 12 minutos flutuando acima da Terra, isto fora da sua nave. A corrida espacial estava ao rubro. Os planos da NASA mudam então radicalmente. A missão Gemini 6 é abortada. E após saberem que é possível um humano sobreviver às condições do espaço, os americanos enviam então Ed White para a órbita da Terra. Este consegue a proeza de ficar 36 minutos voando a 27 km/h, a uma altitude de 320 km acima da Terra. apenas preso com uma corrente, esta corrente que o ligava então à cápsula onde viajava. Esta missão é bem sucedida e supera a impressão de que os Estados Unidos estão atrás dos soviéticos na corrida pela Lua. Antes, em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, lançou o desafio de enviar homens à Lua, retorná-los a salvo antes que a década terminasse. Escutamos aqui no Voyager esse mítico discurso. Thank you. space, some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon, 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket, more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses, several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this and do it right, and do it first. Before this decade is out, then we must be bold. Escutámos então aqui o discurso de John F. Kennedy, este mítico discurso que decorreu na Universidade de Rice. De 1965, o programa Gemini está pronto para um dos maiores desafios. Esse desafio seria então orbitar a Lua e uma possível alunagem. E em 1966, inicia-se então o programa Apollo. A verdade é que este programa não começou nada bem. Três astronautas perderam a vida, ainda em fase de testes. Isto aconteceu quando um dos módulos da Apollo se incendiou. Estaria a missão da Lua em risco? Essa era a questão que se levantava na altura. após 5 voos não tripulados do novo módulo Apollo 7, com pilotos a bordo, alcança o objetivo da Apollo 1. No entanto, a promessa de Kennedy de colocar o homem na Lua até final da década pressiona toda a equipa da NASA. Esta pressão é acrescida quando os serviços secretos americanos descobrem que a União Soviética está também de olho na Lua, com o seu mais recente programa de novos foguetes, N1. Próxima missão, a Apollo 8, os americanos têm de tomar uma decisão, ou dar pequenos passos, mas com segurança, e arriscar ficar atrás dos soviéticos, ou dar um salto não planeado para chegar em primeiro lugar à Lua. Para chegar à Lua, a Apollo 8 terá de viajar mais de 1000 vezes mais longe da Terra, mais do que qualquer astronauta terá feito até aquele dia. Seria também necessário bater recordes de velocidade para colocar humanos na órbita da Lua. falava eu então da necessidade que os Estados Unidos tinham de se afirmar em relação à União Soviética após algumas dolorosas derrotas na conquista do espaço. Falava também da necessidade do avanço tecnológico para colocar humanos na órbita da Lua. E para que tal acontecesse, foi construído o maior foguete até à altura feito. Saturn V era o seu nome, com uma altura de um prédio de 36 andares, levando consigo 250 mil toneladas de combustível. Este que era o combustível necessário para percorrer os 360 mil quilómetros de distância entre a Terra e a Lua. Esta missão Apollo 8, que continha três tripulantes, Frank Bowman, James Lovell, William Anders, foram então estes os primeiros homens a abandonar a órbita terrestre e, consequentemente, a orbitar a Lua. Esta missão foi um sucesso e pela primeira vez a Lua foi vista de perto pelo ser humano. Além da descoberta do lado escondido da Lua, também conhecido pelo Dark Side of the Moon, que tanto intrigava os cientistas, foi a vista da Terra, a mais de 360 mil quilómetros, que mais impressionou os astronautas e o mundo. esta era a primeira vez que os Estados Unidos estavam na frente na corrida pela conquista do espaço. Portanto, esteve perto de não acontecer esta sobriedade dos Estados Unidos. As missões Zond, as missões soviéticas, tinham sido atrasadas devido a alguns problemas logísticos. Estas missões que, depois da chegada dos americanos à Lua, nunca chegaram a acontecer. Esta missão que pavimentou o caminho para a Apollo 11 e o pouso na Lua no ano seguinte. Esta missão que era a cargo do comandante da nave Neil Armstrong. Mas falaremos dessa missão no próximo Voyager. Continuaremos a falar da corrida espacial. Falaremos então dos primeiros homens a pisar a Lua. Falaremos também dos mistérios deste satélite. Resta-me então falar um pouco da banda sonora escolhida para o Voyager de hoje. Esta teve a cargo dos suecos Minilog. Escutámos aqui o CD2, ou o lado B, como preferirem, do seu disco de 2009, Animals. Caso queiram consultar a tracklist ou escutar o podcast deste e de outros programas, podem-no fazer no Facebook, em Voyager Hook. Deixo-vos então na companhia dos Minilog, até bem perto das 13 horas. Eu sou o Paulo Ribeiro e foi um prazer estar na vossa companhia. Um bom dia.